batida, neguinho, eu diria. Papo do Rio, no beco da favelinha, eu nem imaginava. Trombei com a Patricinha, muito louca, bem chapada. Me empurrou na parede, botou o joelho no chão. Já pensei maldade, minha mente foi a milhão. Mulher que me deixa na ponta do pé, normal, ela suga a cabeça do pau. Ejaculei, meu pipi começou a chorar. Joel Cedente. Mulher que me deixa na ponta do pé, normal, ela suga a cabeça do pau. Ejaculei, meu pipi começou a chorar. Disse que com teus lábios adorou de alocar. Mulher que me deixa na ponta do pé, na ponta do pau. Ela suga a cabeça do pau. Na ponta do pé, na ponta do pau. Ela suga, ela suga, ela suga a cabeça do pau. Pega leve, baca no beat. Eu nem imaginava. Trombei com a Patricinha, muito louca, bem chapada. Me empurrou na parede, botou o joelho no chão. Já pensei maldade, minha mente foi a milhão. Mulher que me deixa na ponta do pé, normal, ela suga a cabeça do pau. Ejaculei, meu pipi começou a chorar. Joel Cedei. Mulher que me deixa na ponta do pé, normal, ela suga a cabeça do pau. Meu pipi começou a chorar. Disse que com teus lábios adorou de alugar. Mulher que me deixa na ponta do pé, na ponta do pau. Ela suga a cabeça do pau. Mulher que me deixa na ponta do pé, na ponta do pau. Ela suga, ela suga, ela suga a cabeça do pau. No beat.